parte 3 chama próximo do efeito. Obrigado, parte 3. 262, eu não posso autorizar por essa Serra Vita 366, você para 2.500 reais. Modificadas 1302, que uma tenha 08 com condições visuais. Eu só confirmando o paciente da captura deslocada? Afirma, bola velha, jovem. Gente, completa o sinal arrimado, chama a torre, 1189. Bola velha, jovem. 3961. Meu nome é 3961, bom dia, contato radar, escutatório Mega 360, saída bloco no Alfa. Então 360, bloco no Alfa, bom dia, 361. Bom dia, contato radar, chega para o nível 180 sem restrição, autorizado pela Sindagem.